o foco que não deve ser perdido. Quando, no estudo e meditação de assuntos espirituais relativos ao Evangelho, se perde o foco em Cristo, no significado de sua pessoa divina e obra, em tudo o que fez por nós para nos resgatar do pecado, corre-se o risco de se perder o rumo e parar num porto incerto e inseguro. O principal foco a ser mantido é o da justificação pela graça, mediante a fé nele. Porque o coração do Evangelho, a sua verdade central e principal, é a justiça do próprio Cristo que está sendo oferecida na dispensação da graça para a justificação de qualquer pecador que nele creia. É a atribuição desta justiça ao que nele crê, este ato da justificação do pecador por Deus, que é a primeira e grande porta que abre o caminho para todas as demais, como por exemplo a do novo nascimento do Espírito Santo, que é a regeneração, e a da santificação que é operada pelo mesmo Espírito. E a grande porta da santificação dá acesso a muitas outras portas, como as da longanimidade, do domínio próprio, do amor ágape, da benignidade, fidelidade, mansidão, paz, alegria e bondade. É sempre por meio da fé em Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, que se tem acesso a todas estas portas espirituais referidas.